raízes e mais tempestades cobrem meu caminho. E por mais que pareça, eu sei que não estou sozinho. Pois eu sei quem pilota meu barco é meu Jesus. É, mesmo que me pareça difícil, eu vou continuar. Meu destino já está traçado, eu não vou me preocupar. Quem escreve a minha história me mandou marchar. É, quem me guia não falha, nem dorme e nem tosqueneja. Me conduz ao caminho certo que ele deseja. Sendo assim, eu não vou desistir e nem vou parar. Eu vou levando a vida assim como Deus quer. Mesmo em meio a vales, desafios e provas, eu vou vencer cantando. E no tempo certo vou obter vitória. Eu vou levando a vida assim como Deus quer. Mesmo em meio a vales, desafios e provas, eu vou vencer cantando. E no tempo certo vou obter vitória. Não falha, nem dorme, nem tosqueneja. Me conduz ao caminho certo que ele deseja. Sendo assim, eu não vou desistir e nem vou parar. Eu vou levando a vida assim como Deus quer. Mesmo em meio a vales, desafios e provas, eu vou vencer cantando. E no tempo certo vou obter vitória. Mesmo em meio a vales, desafios e provas, eu vou vencer cantando. E no tempo certo vou obter vitória. Eu vou vencer cantando. E no tempo certo vou obter vitória.